Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Nas Voltas do Globo, aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para 30 de dezembro de 2013. Eu sou o Carlos Bonaparte e hoje vamos falar não de um género musical, não de um artista, mas sim de um momento muito interessante. Um momento que é o final da década de 1990 e o princípio da década de 2000. Escolhi esta época por um motivo muito simples. É muito curioso, porque nós éramos, por exemplo, esta semana estive a ver a grade de, ou seja, a lista das 10 mais da Billboard entre 1974 e 1982, ou seja, o período de atividade dos ABBA, o grupo sueco que fez um sucesso enorme na Europa. Na Europa, na Austrália, mas não nos Estados Unidos da América, onde quem lideravam eram, por exemplo, era apenas um dos nomes, os Bee Gees. Entre 74 e 82, o máximo que os ABBA conseguiram foi um 12º lugar na Billboard. Foi o máximo. Por exemplo, o tema Waterloo ficou apenas no 49º posto. E o tema Dancing Queen, que foi o tema que chegou a 12º lugar, foi em 1977. Portanto, já havia aqui todo um furor enorme da parte da Europa, estávamos todos eufóricos. De resto, os ABBA foram os que mais discos venderam, os suecos que mais discos venderam e um dos grupos que mais vendeu em todo o mundo. Mas acontece que nos Estados Unidos o grupo não teve grande sucesso. Bom, foi um grupo como tantos outros e nunca chegou ao top 10, nunca. Eu estou a dizer nunca, portanto, desde que existiram até ao presente, nunca chegaram sequer a um número 10. E só uma vez conseguiram ficar nos 20 primeiros, que foi precisamente esse 12º lugar. Bom, mas a partir da década de 90 as coisas começam a mudar. O surgimento de vários canais em sinal fechado, ou seja, de cabo, vários canais por cabo. O facto do aparecimento da internet, ou da proliferação das melodias pela internet, e o surgimento também de várias outras rádios, precisamente por esta plataforma, a internet, fez com que a música fosse algo mais universal. Hoje em dia é muito fácil artistas que, por exemplo, aqui em Portugal, fazerem sucesso em vários países. Basta que tenham uma boa máquina publicitária por trás e, simultaneamente, claro, alguma sorte, bastante talento, porque é preciso, e, ao mesmo tempo, também, esta situação de, como é que eu posso dizer, bom, de conseguirem adaptar-se ao meio, vamos dizer assim, não é? Ou seja, nos Estados Unidos as coisas são diferentes daqui, de Portugal. Mas não é surpreendente que, por exemplo, Rihanna, do Burkina Faso, tenha chegado ao ponto que chegou. Aliás, a cantora dos Barbados, e não do Burkina Faso, a cantora dos Barbados está no topo de vendas, não é? Uma cantora que lidera desde o princípio da sua carreira, em 2005. Mas não é caso único, até porque esta surgiu nos Estados Unidos, ela veio para os Estados Unidos mais tarde, mas há uma outra artista, enfim, para lá de Celine Dion, que entrou muito pelo mercado francófono aqui na Europa. Há um outro exemplo mais recente de como se consegue um sucesso internacional a rápida escala. Estou-me a referir a Carly Rae Jepsen, uma cantora canadiana que também ela conseguiu uma expansão internacional assim que lançou o seu primeiro disco. E muito acontece hoje em dia isto, e começou a dar-se por estes motivos. A proliferação das músicas na internet, ou seja, o surgimento do MP3, o surgimento de vários canais em sinal fechado, por exemplo, aqui em Portugal, nós começamos a ter canais de música precisamente pelo sinal de cabo, ou seja, ou por cabo ou por satélite. No caso era o Sol Música, que era o primeiro canal de videoclipes em Espanha, ou de telediscos, como prefiro ouvir, e simultaneamente a MTV, que era o primeiro canal de música do mundo surgido nos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América, peço desculpa. Digamos que, para além destes canais, nós também tivemos mais tarde a VH1, que surgiu já nos anos 90, também nos Estados Unidos da América. E o que eu lhe posso dizer é, houve uma proliferação muito rápida. Surgiu o Napster também em 2000. Rapidamente o seu fundador foi preso e o Napster foi fechado. Existe hoje, mas acho que é uma loja de música, não é mais um serviço de vamos dizer assim, piratear. Mas enfim, surgiu na altura, ajudou na proliferação das melodias, não é? E depois foi o incontável número de sites que foi suportando o compartilhamento de músicas. Surgiu também o Torrent, surgiu também o Emule, programas ou mecanismos, porque as ligações ED2K são utilizadas pelo Emule e não só. Surgiram as ligações ED2K e também o Torrent, e portanto houve uma proliferação muito mais rápida, muito mais eficaz e muito mais difícil de parar, como aliás ainda hoje estes serviços vigoram, portanto muito mais difícil de parar, e portanto a proliferação de músicas fez-se muito mais rapidamente. Simultaneamente, nós tivemos em 2002 um sucesso, aliás, tivemos vários exemplos daquilo que foi um sucesso a partir da internet. Por exemplo, o tema dos Underdog Project, este Summer Jam. O tema até já tinha sido gravado antes, mas aquela mixagem que começou a circular inicialmente na internet foi o grande sucesso do ano 2002 aqui em Portugal. Simultaneamente, os romenos Ozone chegaram, e muito também através da internet, com Dragostea din Tei, uma melodia que é cantada em romeno. Aqui em Portugal foi o tema indiscutivelmente de maior expressão, e hoje, enfim, continua a ser o ícone da música romena aqui no nosso país. Mas este tema chegou, claro que não chegou só a Portugal, chegou a vários países, mas enfim, ficou este registro. E é curioso, talvez por isto o mercado que nós tínhamos antes da música alterou-se. Nós antes tínhamos música mais parecida com o nosso idioma, o francês, o italiano e o espanhol. Eram daqui que vinha, ou seja, de França, Itália e Espanha, era daqui que vinham os maiores, ou seja, os artistas estrangeiros em maior número. Eduardo Vianello, Gianni Morandi, tínhamos aqui a Gigliola Cinquetti, tínhamos também a France Gall, que apesar de ser uma cantora, eu acho que ela tem origens alemãs, mas por todos os efeitos cantava muito em francês. Temos também a intérprete de Torigação e Filipe Monage, a Françoise Hardy, ou seja, o Joe Dassin, o Johnny Hallyday, o Jean-Jacques Goldman, que são artistas franceses. Também tínhamos aqui o Rafael, o Julio Iglesias, o Henrique Iglesias enquanto cantava em espanhol. Tivemos ainda na década de 90 a Laura Pausini, a própria Céline Dion, que não sendo francesa, é como eu disse há pouco, entrou precisamente pelo mercado francófono. Foi por aí que ela entrou no mercado europeu em termos musicais, não é? Porque os ingleses absorviam a sua própria música, e ao mesmo tempo seria interessante, eu não tenho esse registro comigo aqui, mas seria interessante começarmos a ver o UK Top 40 de há muitos anos atrás. Certamente que iríamos ter coisas que nada têm a ver com Portugal. Hoje em dia o UK Top 40 serve de referência para a Europa, mas é curioso, porque na altura certamente que só serviria na sua maioria para o Reino Unido. Haveria uma ou outra música aqui que faria sucesso, mas não seria com certeza a maior parte. Da mesma forma que nós temos aqui, portanto, se vamos, por exemplo, a música francesa aos tops de França daquela altura, certamente que havia uma maior semelhança, quem diz França diz Itália e Espanha, havia uma maior semelhança com aquilo que era o top português, se é que na altura não havia, mas se é que houvesse, não é? O que é que se pode dizer? É interessante ver esta evolução, ver que nós tivemos vários artistas que depois voltaram a ser falados. E alguns até que um bocadinho mais e eram esquecidos, se não fosse a proliferação das músicas na internet. Talvez só por isso justifique como é que uma cantora country consegue fazer tal sucesso em Portugal. Estou-me a referir a Faith Hill, que é a intérprete que vai abrir a edição de hoje do nosso Nas Voltas do Globo. A música chama-se Breathe, e a cantora fez um sucesso tal que depois até fez parte da banda sonora do filme Pearl Harbor. Mas isto tudo nos Estados Unidos da América. Aqui em Portugal, a cantora fez sucesso com estes dois temas. Já se conhecia antes, mas num ponto mais rock. Com este Breathe, ela teve uma melhor expressão. Na verdade, a cantora já fazia algum sucesso aqui em Portugal, é um facto, mas talvez se não fosse, cá está a introdução da internet e a introdução dos canais de sinal fechado, talvez estas melodias tivessem uma, ou estas letras, por exemplo, tivessem uma menor expressão, melhor dizendo. Há outros exemplos. Nós tivemos, portanto, no princípio dos anos 2000, tivemos aqui um canal que nos deu muita música nova, porque eles começaram a trazer artistas que nós aqui não conhecíamos. Estou-me a referir, por exemplo, à Kellys, estou-me a referir também aos Gorillaz, estou-me a referir, por exemplo, embora as Destiny's Child que já fossem conhecidas, elas começaram a ser conhecidas, aliás, pela MTV, precisamente. As Destiny's Child, que são um grupo que não teve inicialmente grande expressão, quer dizer, teve, mas não aqui. Só depois é que elas começaram a ter aqui, já com Survivor e até mesmo com o filme Independent Women dos Anjos de Charlie, né? Foi mais até por aí, mas antes elas também já tinham alguma expressão, pouca ainda assim. Só com Bad Religious fizeram um bocadinho o gosto à voz ou o gosto às vendas, mas cá está, estes artistas entraram pela televisão, ou então, como há pouco referi, o Summer Jam entrou pela internet, não é? E foi mesmo ela que começou a fazer frente às editoras. O Now, quando surgiu aqui em Portugal, foi uma ideia importada do Reino Unido, portanto, que durante muito tempo, durante mais ou menos 10 anos, foi o único país a ter aquela coletânea Now, o que só por aí já vai dando a entender o quanto a uniformização da internet, o quanto o surgimento dos meios de comunicação, por um lado privados, por outro em sinal fechado, como é que eles foram tendo influência, não é? Nós vemos que logo depois, ou seja, só 10 anos depois é que surge, 10 anos, até um bocadinho mais, surge o Now dos Estados Unidos, não é? Ou seja, um país que está a falar inglês, está longe territorialmente do Reino Unido, e depois temos então aqui precisamente surgimento logo depois no Canadá, na Dinamarca, em Portugal, em Espanha, que até surge um bocadinho mais tarde, mas também surge. Nós temos aqui rapidamente vários países que aderem à coletânea Now, porque sabem que ela faz sucesso no Reino Unido. Portugal adere em 99, e em 99 nós vemos que a maior parte das músicas que passavam ali eram precisamente músicas que nós ouvíamos no Sol Música. Depois percebemos, ou seja, há uma alteração, e isto para os ouvintes que estão mais atentos rapidamente percebem, do Now 1 para o Now 3, a maior parte das músicas que fizeram sucesso começaram a passar na MTV. Ou seja, inicialmente começamos com músicas que vêm, ou seja, que até passava na MTV algumas delas, mas a maior parte passava mais, ou até só passava no canal Soul Música. Depois já passava apenas, ou maioritariamente, na MTV. Parece coincidência, mas não é coincidência. Foi o inglês, que sempre foi um idioma com o qual fomos bombardeados por questões de filmes, não é? A partir dos anos 90. Digamos que... E depois era aquela coisa. Para além disso, o inglês, economicamente, começou a ser por aí. Economicamente era um idioma mais valioso. E depois começou a ser musicalmente, porque muitos dos nossos artistas ou cantavam inglês. Aliás, nós temos aqui um exemplo muito concreto de bandas que começaram a cantar inglês, ou que começaram a cantar em português e depois passaram para o inglês. Temos aqui o caso dos The Gift, temos o caso dos Silence 4, que são de uma nova geração e que já cantam em inglês para exportação, não é? Mas se voltamos um bocadinho atrás, vemos precisamente que era isso que acontecia. Em 99, quando este Now saiu, maioritariamente eram músicas que passavam mais no Sol Música, ou apenas no Sol Música, ainda que havia algumas, sei lá, o Anderson Nathan Roll, o Ron Keating, que passavam maioritariamente na MTV, não é? Mas nem todos os casos eram como eu disse, havia alguns que não. E havia outros que eram sucessos naturais, como por exemplo o tema dos Anos on Approach, que é um grupo português e portanto tinham, como é lógico, mais sucesso, não é? Havia alguns que chegaram aqui pela rádio. Estou-me a lembrar da música dos Moloko, ou Shing It Back, ou September, que era um sucesso antigo, dos Earth, Wind and Fire. Portanto, e aquela foi uma mixagem também bastante bem conseguida. Mas nós temos aqui realmente estas melodias, e é curioso que nós hoje olhamos para o top dos países que estão economicamente mais aliados aos Estados Unidos, porque agora de repente a indústria passou para os Estados Unidos, ela era do Reino Unido e passou para os Estados Unidos, vemos que hoje em dia os países economicamente mais próximos dos Estados Unidos são curiosamente os países que mantêm uma maior proximidade com o top local. Ou seja, Reino Unido e Portugal são, estou-me aqui a referir aos casos que eu conheço, Reino Unido e Portugal, não há grande diferença no top, aqueles dois países, Reino Unido e Estados Unidos. Aqui há, porque há uma diferença também de idiomas, é uma questão também diferente. Mas pode ser, por exemplo, que mesmo nós vamos, por exemplo, ao top da Hungria, não é? Vamos ao top da Hungria, vamos ao top da Dinamarca, vamos ao top da Suécia, e há uma semelhança tão grande. Mesmo, por exemplo, nós vamos ao top do estado do Brasil, que é um país que se tem aproximado mais do Ocidente, vamos chamar assim, e vemos ainda assim, agora já houve um retrocesso por causa do sertanejo, mas houve uma altura em que nós estávamos a ver o Brasil a ficar muito norte-americanizado, portanto, com muitas bandas, muitos artistas a chegarem aos tops de vendas do Brasil provenientes dos Estados Unidos. Depois a música sertaneja cresceu, o sertanejo universitário surgiu e houve mais a valorização do funk, finalmente. Houve um género realmente. Houve uma evolução. Não é? Mas é isto. Bom, como o tempo do nosso programa é limitado, vamos deixar com Breathe, da cantora Faith Hill, e é com ele que eu me despeço. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima segunda-feira. Já de seguida começa mais uma edição dos Nomes das Canções com Nuno Miguel. Fique bem, uma boa segunda-feira e até amanhã. I can feel the magic floating in the air. Being with you gets me that way. I watch the sunlight dance across your face, and I've never been this swept away. All my thoughts just seem to settle on the breeze when I'm lying wrapped up in your arms. The whole world just fades away, and the only thing I hear is the beating of your heart. And I can feel you breathe, it's watching over me. And suddenly I'm melting into you. There's nothing left to prove, and baby, all we need is just to be caught up in the touch, slow and steady rush. Baby, isn't that the way that love's supposed to be? I can feel you breathe. As all the walls come tumbling down, closer than I've ever felt before. And I know, and you know, there's no need for words right now. And I can feel you breathe washing over me, and suddenly I'm melting into you. There's nothing left to prove. feel you breathe. Feel the magic floating in the air. Being with you gets me that way.